Nosso tema de hoje é valorizar o que se tem. Falando assim parece uma elevação à questão material, né? Valorizar o que se tem, se fala bastante da coisa física, parece. Mas é uma questão de ponto de vista. O que a gente vai valorizar? Também o material. Nós somos espíritos encarnados, estamos vivendo no meio da matéria, precisamos da matéria, de todas elas, para utilizarmos para a nossa vida. Por isso que quando a gente fala em valorizar, a palavra é essa, é valorizar e não simplesmente desejar a ponto de que aquilo seja eu. É uma questão bastante diferente o apego e a utilização, que é a valorização. Então, todos nós estamos cercados de várias coisas. E se nós soubermos utilizar todas essas coisas, nós vamos ter um ganho na nossa vida. Nós vamos ter uma oportunidade um pouco mais clara do que nós precisamos fazer. De que forma ou o que nós estamos fazendo aqui. Se nós pensarmos, o nosso corpo, sempre se diz, né, somos espíritos encarnados. Mas nós temos um corpo e nós devemos utilizar esse corpo de uma maneira correta. É um instrumento que nos foi dado, nos foi emprestado, para que a gente possa, nessa experiência, fazer uma série de aprendizados. A gente sabe que o mau uso, ele nos traz problemas, sofrimentos, novos aprendizados através disso. Da questão da não valorização de algo tão simples que é o corpo. E aí a gente fala que quando a gente começa a perceber de uma forma cada vez mais ampla a questão da vida, a gente começa, o sentimento de gratidão ele começa a aflorar de uma forma mais intensa em nós. Eu falei do corpo. Então, se a gente perceber que o nosso corpo é um instrumento que nos foi oferecido para essa experiência, a gente vai agradecer, valorizar, prestar atenção e agradecer a Deus. Falei até agora só de coisas bem materiais, mas existem coisas que são muito mais subjetivas do que essas que a gente consegue ver e pegar. A própria questão do afeto. Quem não precisa de afeto, de amor? Uma das necessidades do ser humano, além de amar, é se sentir amado. É uma necessidade que nos impulsiona, que nos preenche, que nos dá aquela base que a gente tanto fala para a nossa vida. Para que a gente consiga sentir esse afeto ou receber esse afeto, é claro que precisa de um movimento nosso. Um movimento que a gente sempre fala, né, de plantar para poder receber. Nós temos que aprender a fazer isso de uma forma mais verdadeira, mais intensa, porque isso também nos dá um preenchimento. Fazer é mais importante do que receber, mesmo que a gente goste tanto de receber. E aí também a gente agradece, né, por termos pessoas ao nosso redor que nos abastecem de sentimentos necessários, saudáveis, que nos dão afeto, carinho, atenção. Às vezes não é nem alguém com quem a gente tem um vínculo afetivo, mas somente a atenção já é fundamental para que a gente consiga se sentir gente, não é? A gente pode pensar também em outras questões mais básicas, porém extremamente importantes, que é a própria família, os pais. Às vezes a gente não valoriza porque a gente cresceu com aquilo. Mas quem não tem, sabe a diferença. A gente vê às vezes pessoas que passam uma vida buscando preencher um vazio por uma situação que veio para desempenhar nessa vida. Aí a gente volta e lembra sempre, quando a gente vai falando de tudo isso, das bem-aventuranças que Jesus nos deixou há muito tempo. Ele fala de bem-aventurados todos aqueles que sofrem, que são vítimas de injustiça, enfim, são várias bem-aventuranças. E a gente começa a pensar, conhecendo um pouco da história dele, na razão das suas palavras, que todo sofrimento tem um porquê, mas mais do que ter um porquê, ele tem uma necessidade a cada um de transformação. Quando a gente fala simplesmente de se valorizar o que se tem, é algo bem mais amplo do que às vezes a gente consegue conceber. Se a gente se depara e começa a pensar sobre isso, a gente vai cada vez se dando conta de mais situações pelas quais a gente deve realmente valorizar. Falei de algumas apenas, porém tem muitas outras. O próprio processo reencarnatório, a forma como nós temos hoje, estamos se apresentando aqui hoje, é um processo minucioso. É um processo que leva bastante tempo e cada detalhe é estudado para que nós tenhamos, dentro dessa jornada, as oportunidades, os encontros, as manifestações, todas necessárias para esse momento nosso. Outras coisas que vão acontecendo vão sendo agregadas por nós, pelos nossos plantios, mas o processo reencarnatório em si, ele é muito amplo, é muito cuidadoso, e às vezes se a gente não percebe isso, a gente leva a vida de uma forma às vezes irresponsável até, não cuidando ou não tendo a noção do quanto isso representa. E uma outra coisa, chamar de coisa, que é interessante na nossa vida, porque tudo que acontece tem um porquê, tudo tem uma ligação. A gente fala dos nossos relacionamentos, que são extremamente importantes, porque nos dão base, nos auxiliam a ir para frente, mas tem também aquele tipo de relacionamento. Às vezes não é nenhum relacionamento, é muito mais simples, que são aquelas pessoas que nos incomodam, aquelas pessoas que nos testam todos os dias, ou de vez em quando, pelas quais a gente, às vezes, só de ver, já sente alguma coisa, ou quando falam, desperta em nós um sentimento, às vezes, um pouco mais difícil, mais negativo. Será que não são elas também tão importantes quanto todos esses outros fatores? Porque eles também são, de uma certa forma, instrumentos para que eu possa me ver, me perceber, entender como eu sou e, através desse processo, me transformar. Porque, normalmente, nós colocamos sempre o dedo apontando aquela pessoa, mas, na verdade, ela está fazendo os movimentos dela, está levando a vida dela. O que eu estou percebendo com isso tem a ver comigo, não com ela. Sou eu que me incomodo. Sou eu que fico com raiva. Por quê? Então, talvez, aquela pessoa pelas quais a gente quer se afastar, elas sejam as mais necessárias, porque elas funcionam como um espelho do que eu tenho dentro. Elas acabam trazendo à tona as minhas necessidades, poderia dizer assim. Se a gente começar a pensar nisso, a gente vai encarar eles de uma forma diferente. Vai, não digo que a gente vai querer se aproximar, mas talvez aceite melhor o que eles estão nos provocando como forma de crescimento. E por que que a gente não percebe essas situações, essas valorizações da vida, né? Nós estamos, grande parte, pelo menos, tão desconectado de nós mesmos, de Deus. Nós temos um buraco, um vazio, que nós estamos tentando suprir, nós estamos tentando fechar através de coisas externas, coisas exteriores. Então, muitas vezes, nós andamos por caminhos errados, fazendo conquistas erradas, na tentativa de acalmar algo que não está fora, que está dentro. É a necessidade de se conhecer, para perceber realmente o que eu preciso. Essas buscas, elas geram muita frustração na gente, porque elas não fecham o que está aberto. E essa frustração nos causa desencanto, apatia, e a gente acaba ficando num círculo vicioso. Então, o primeiro passo é a gente realmente começar, através da introspecção, buscar se conhecer um pouco mais. Fazer perguntas dos porquês a gente reage, dos porquês as coisas estão acontecendo, da forma como estão acontecendo e estão me afetando. Porque através disso eu começo a ter uma percepção. E tendo percepção eu começo a trabalhar para mudar isso. Que a gente possa pensar, né, no que se tem de uma forma mais positiva. A gente às vezes olha para um recipiente e a gente diz assim, ah, mas está faltando um tanto para encher ele. Ao invés de ver que ele está quase cheio. Então é uma questão de ponto de vista individual da gente. Por que que a gente vê o que falta ao invés de perceber o que tem? É um treino, né? É um treino que a gente tem que fazer para começar a observar. Porque a gente faz isso até com as pessoas. A gente às vezes vê as coisas negativas que a pessoa desenvolve e não vê as questões positivas que ela está fazendo. Quanto bem ela desempenha. Então, que a gente consiga realmente prestar atenção e cada um dar os seus valores àquilo que tem.